Apocalipse 20, versículo 11. O juízo final. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e se abriram os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.